Fecheiros 70, página 688, capítulo 55, Ismael. Naquela noite não dormi bem. Acordei tarde, com febre e dor de cabeça, pelo que não protestei quando Marsali insistiu em me refrescar a testa. Com os olhos fechados, agradeci o contacto fresco do pano encharcado em vinagre sobre as têmporas. Fiquei tão relaxada que voltei a adormecer quando ela se retirou, até que um súbito estrondo me disparou um raio de dor pela cabeça e me fez sentar na cama. "O que aconteceu?" exclamei, segurando a cabeça com as mãos. "O que foi isto?" Do outro lado do camarote, uma figura grande também segurava a cabeça com evidente agonia. Por fim falou, soltando uma série de palavras numa mescla de chinês, francês e gaélico. "Maldita seja!" concluiu, reduzindo as exclamações num suave inglês. Jamie aproximou-se da janela sem deixar de massajar a cabeça que tinha batido na quina do armário. Afastou a manta que cobria a vigia e abriu-a, deixando entrar uma rajada de ar fresco e um incómodo clarão. "Por todos os diabos, o que andaste a fazer?" perguntei-lhe com aspereza. "Andava à procura da tua caixa de medicamentos", respondeu ele com uma careta. "Meu Deus, olha para isto. Afundei o crânio." Veio colocar-me debaixo do nariz dois dedos manchados de sangue que eu cobri com o pano molhado em vinagre, deixando-me cair sobre a almofada. "Para que precisas da minha caixa? Por que não me a pediste, em vez de andares por aí como um zangão dentro de uma garrafa?" "Não queria acordar-te", confessou-me, tão mansamente que desatei a rir, apesar das marteladas que me castigavam toda a anatomia. "Não importa, não era um sono agradável", garanti-lhe. "E para que precisas da caixa? Há algum ferido?" "Sim, eu", disse, tocando timidamente no topo da cabeça com o pano. Observou o resultado. "Não queres dar uma vista de olhos nisto?" "Nem por isso", teria gostado de responder. Mas inspecionei-lhe a cabeça. Tinha um galo considerável. "Não a partiste. Tens a cabeça mais dura que eu já vi em toda a minha vida." Movida por um instinto maternal, beijei-lhe suavemente o galo. Ele levantou a cabeça, surpreendido. "Imagino que assim te sentirás melhor", expliquei. "Bom, sendo assim", inclinou-se para me beijar suavemente o braço ferido. "Estás melhor?" "Muitíssimo melhor." "Procurava aquilo que usas para lavar os arranhões e coisas assim", explicou-me. "Ah, loção de pilriteiro." "Não a tenho preparada porque não se conserva", expliquei levantando-me. "Mas se é urgente, posso preparar-te um pouco. Não demora muito a fazer." "Não é urgente", garantiu-me. "Mas temos no porão um prisioneiro que está ferido." "Um prisioneiro? E de onde saiu?" "Do barco pirata." "Mas não creio que seja um pirata." "Então quem é?" "Não sei." "Pelas feridas que tem nas costas, parece um escravo fugitivo. Mas isso não explica o seu comportamento." "E o que fez ele?" "Atirou-se do bruxa ao mar. O MacGregor viu-o mergulhar e atirou-lhe uma corda." "Que curioso. Por que é que terá feito tal coisa?" perguntei com interesse. Jamie passou os dedos pelo cabelo e fez um gesto vago. "Não sei, Sassenach", reconheceu, penteando-se com os dedos. "É improvável, à primeira vista, que uma tripulação como a nossa aborde um barco pirata. Qualquer navio mercante limita-se a defender-se. Se não o fez para fugir de nós, talvez quisesse fugir deles, não achas?" "Se está ferido, posso dar uma olhadela", sugeri. Dada a conduta que Jamie havia exibido no dia anterior, imaginei que me seguraria na cama e mandaria Marsali sentar-se sobre o meu peito. Pelo contrário, assentiu com um ar pensativo. "Bem, tens a certeza de que consegues andar?" "Não tinha a certeza absoluta, mas tentei. No camarote, dei uma queda. Vi pontos negros e amarelos bailarem diante dos meus olhos, mas consegui levantar-me." "Bem, vamos", disse respirando fundo. O prisioneiro estava por baixo de uma zona da coberta inferior, a que a tripulação chamava Baileo, onde não havia ar nem luz. Novamente enjoada, avancei devagar atrás do brilho da lanterna de Jamie. Ao abrir a porta do improvisado calabouço, não vi absolutamente nada. Depois, o brilho de uns olhos revelou a presença de um homem. Não me estranhou que Jamie o tomasse por um escravo fugitivo, pois não parecia ser nativo das ilhas, mas africano. A sua pele negra tinha um tom avermelhado e a sua atitude não era a de um homem que tivesse nascido escravo. O corpo magro e musculoso estava tenso, preparado para o ataque ou a defesa, mas não para a submissão. Jamie indicou-me, por sinais, que me mantivesse encostada à parede e pôs-se de cócoras diante do preso, olhando-o nos olhos. — Amiki, disse-lhe, mostrando as mãos vazias. — Amiki, bene bene. — Bom amigo. Era Taki Taki, a língua universal que todos os marinheiros falavam nos portos, desde Barbados até à Trindade. O homem olhou para mim, impassível. Bene bene amiki? Repetiu com ironia, apontando para os pés amarrados. Jamie sufocou o riso, divertido. Nisso tens razão, disse em inglês. Fala inglês ou francês? Aproximei-me um pouco. O prisioneiro olhou para mim e desviou os olhos com indiferença. Seja o que for, não está disposto a admiti-lo. Ontem à noite, o Picard e o Fergus tentaram falar com ele, mas o homem limitou-se a olhar para eles. Agora foi a primeira vez que pronunciou uma palavra, desde que chegou a bordo. Depois voltou-se para o prisioneiro. — Fala-se espanhol? — tentou. Não houve resposta. Nem sequer olhou para ele. — Sprechen Sie Deutsch? — Provavelmente não. E suponho que holandês tampouco. Nada posso dizer-te sobre ele, Sassená, mas estou bastante seguro de que não é holandês, disse Jamie com um olhar irónico. Em Eleutera há escravos, não há? É uma ilha holandesa e Santa Cruz é dinamarquesa. Sabes o suficiente, Taki Taki, para perguntar pelo Ian? Jamie abanou a cabeça. Depois disse, que diabos? Desembainhou o punhal para cortar as cordas do prisioneiro e sentou-se sobre os calcanhares, com a faca pousada sobre a coxa. — Amigo, disse em taqui-taqui, com firmeza. — Bom? O prisioneiro não respondeu. Mas momentos depois fez um gesto curioso, como quem pergunta algo. — Tens uma bacia ali ao canto, informou Jamie, na nossa língua, enquanto se levantava. — Usa. Depois a minha mulher trata-te dessas feridas. Fez um gesto afirmativo, aceitando a derrota, e voltou-nos as costas, remexendo na braguilha. Olhei de relance para Jamie. Uma das piores coisas de estar atado desta maneira, explicou-me ele tranquilamente, é que não podes urinar sem ajuda. Isso e a dor nos ombros. Tem cuidado quando lhe tocares, Sassená. Assenti, mas estava enjoada, e a falta de ar voltara a provocar-me dor de cabeça. Mas estava melhor do que o prisioneiro, que obviamente havia sido maltratado durante a sua captura. As feridas pareceram-me superficiais, um galo na testa, um ombro com arranhões e, sem dúvida, nóduas negras, difíceis de distinguir devido à escuridão do local e ao tom da sua pele. Senti-lhe a carne por baixo dos dedos, quente e suave pelo suor. Eu também me sentia quente, suada e descomposta. Tive de me apoiar nas costas dele para não perder o equilíbrio. Uma teia de chicotadas cruzava-lhe os ombros. Sentia náuseas, mas continuei o meu exame. O homem ignorava-me por completo, mesmo quando lhe tocava em zonas que deviam doer-lhe. Não afastava os olhos de Jamie, que o observava com a mesma intensidade. O problema era óbvio. Devia ser um escravo fugitivo. E não queria falar, por medo que a língua revelasse o lugar de onde vinha, permitindo identificar o seu proprietário e devolvê-lo ao cativeiro. Sabíamos que entendia o inglês e isso redobrava-lhe a desconfiança. Dadas as circunstâncias, seria difícil convencê-lo de que não tínhamos intenção de voltar a escravizá-lo. Por outro lado, esta era a nossa melhor oportunidade de averiguar o que tinha sido a vida de Ian Murray a bordo da bruxa. Talvez a nossa única oportunidade. Quando terminei de limpar o pulso e os tornozelos, Jamie ajudou-me a levantar-me e disse ao prisioneiro: imagino que tenhas fome. Acompanha-nos ao camarote e comerás connosco. E sem esperar resposta, segurou-me pelo braço são e voltou-se para a porta. O escravo seguiu-nos a pouca distância, em silêncio. Fomos para o meu camarote sem prestar atenção aos olhares curiosos dos marinheiros. Só nos detivemos para ordenar a Fergus que nos enviassem comida. Volta para a cama, Sassená, disse-me Jamie com firmeza. Não discuti. Se continuasse assim, teria de usar um pouco da minha preciosa penicilina para combater a infecção do braço. Jamie serviu-me um pouco de whisky e outro tanto ao nosso convidado, que aceitou, desconfiado. Depois do primeiro trago, abriu os olhos surpreendido. O whisky escocês devia ser uma novidade para ele. Jamie assentiu do outro lado da mesa e levantou a sua taça. Chamo-me Fraser, disse. Sou o capitão e ela é a minha mulher. O prisioneiro hesitava. Por fim, pousou a taça com ar decidido. Chamo-me Ishmael, disse. Não sou pirata, mas cozinheiro. Cozinheiro de barco? Perguntou Jamie com ar indiferente. Não, homem, não tenho nada a ver com aquele barco. Ishmael mostrava-se veemente. Prenderam-me na costa, ameaçaram que me matariam, mas não estou há muito tempo com eles. Não sou pirata, repetiu. Demorei a perceber que a pirataria era punida com a forca e por isso temia que o tomássemos por um deles. Sim, compreendo. O tom de Jamie era entre o reconfortante e o cético. E como te tornaste prisioneiro do bruxa? Não te pergunto onde, mas como? Não me interessa saber de onde vieste, mas como te apanharam e quanto tempo estiveste naquele barco, já que não eras um deles? A insinuação era óbvia. Não queríamos devolvê-lo ao seu proprietário. Mas se não nos proporcionasse informações, entregá-lo-íamos à coroa por pirataria. Os olhos dele nublaram-se. Não era tonto e havia captado a intenção. Eu estava a pescar no rio, respondeu. O barco grande vinha navegando lento. Lançaram botes. Homens num bote viram-me, gritaram. Deixo o peixe, corro, mas alcançaram-me. Homens apanharam-me junto com as canas. Creio que me levavam para me vender. É tudo, homem. Encolheu os ombros, dando o relato por terminado. Compreendo. Jamie não afastava os olhos do prisioneiro. Hesitava em perguntar qual era o rio, por medo de que Ishmael voltasse a emudecer. Enquanto estavas a bordo, no barco, havia algum rapaz entre a tripulação como prisioneiro? Meninos? Homens novos? Sim, homem. Meninos tinham. Porquê? Queres um? Sim, confirmou Jamie sereno. Procuro um jovem parente que foi capturado pelos piratas. Quem me ajudar a encontrá-lo contará com toda a minha gratidão. Sim? E o que farás por mim se eu ajudar a encontrar esse menino? Desembarco-te num porto, à tua escolha, com uma boa quantidade de ouro. Mas preciso de provas de que conheces o paradeiro do meu sobrinho, entendes? Ah, sim. O prisioneiro ainda desconfiava, mas começava a descontrair. Diz-me, homem, como é o menino? Jamie abanou a cabeça. Não, descreve-me tu os meninos que havia no barco pirata. O fugitivo olhou para Jamie e deu uma gargalhada. Nada tonto, homem, não é? Ainda bem que percebeste, replicou Jamie. Fala. Ishmael cumpriu. Havia 12 meninos que falavam como tu. Jamie trocou comigo um olhar atónito. 12? Como eu? Meninos brancos, ingleses ou escoceses, queres tu dizer? Ishmael abanou a cabeça sem compreender. Como cães à luta, explicou. Grrr, guf. escoceses, sem dúvida, esclareci, tentando não me rir. Perfeitamente, disse Jamie, exagerando a sua pronúncia natural. 12 meninos escoceses. E como eram eles? Ismael mordeu a manga com ar de dúvida. Só vi uma vez, homem, mas te digo tudo o que vi. Fechou os olhos, franzindo a testa. 4 meninos, cabelo castanho claro. 6 castanhos, 2 de cabelo negro. 2 mais baixos que eu. 1, como esse louco. E apontou para Fergus, que se pôs teso de indignação perante o insulto. 1 grande, não tanto como tu. Sim, e como estavam vestidos? Lenta e cuidadosamente, Jamie foi-lhe arrancando as descrições, pedindo detalhes que o obrigavam a comparar, dissimulando o rumo do seu interesse. Já não me doía a cabeça, mas o cansaço esmagava-me os sentidos. Fechei os olhos, adormecida pelas vozes graves. A de Jamie soava como a de um cão grande e feroz, com suaves grunhidos e consoantes abruptas. A voz de Ismael era igualmente grave, mas mais suave e baixa, embalando-me até adormecer. Era parecida com a de Joe Abernathy, quando ditava as informações de uma autópsia. Despertei subitamente com o coração acelerado, ouvindo o eco da voz de Jamie a uns 2 metros de distância. Não! Exclamei. Os 3 homens interromperam a conversa e olharam para mim, surpreendidos. Atirei o cabelo úmido para trás. Não liguem, estava a sonhar. Voltei a fechar os olhos, mas o sono tinha desaparecido. Não havia qualquer presença física entre eles. Joe era corpulento e Ismael esbelto e delgado. Embora a curva musculosa das costas sugerisse uma força considerável, mas se fechasse os olhos por completo, voltava a ouvir a voz de Joe, à exceção da entoação caribenha do seu inglês. Ao abrir os olhos para procurar alguma presença, compreendi que o que havia tomado por um forte arranhão era, na realidade, uma profunda queimadura sobreposta a uma cicatriz comprida e plana, em forma de quadrado. A marca estava quase cicatrizada. Tentava recordar-me. Não quero um nome de escravo, tinha dito Joe, referindo-se ao filho. Obviamente, Ismael tinha apagado a marca do seu proprietário para que não o identificassem no caso de ser capturado. Mas de quem era aquela marca? E o nome de Ismael não podia ser senão uma coincidência, mas talvez não tão estranha. Era pouco provável que fosse o seu verdadeiro nome. Chamo-me Ismael, havia ele dito. Esse também era um nome de escravo que algum proprietário lhe tinha dado. E se o jovem Lenny tinha estado a investigar a sua árvore genealógica, como parecia, não era muito provável que o tivesse escolhido simbolicamente de um dos seus antepassados. Nesse caso, Jamie continuava a interrogar o homem sobre a tripulação e a estrutura do bruxa. Eu tinha deixado de prestar atenção. Levantei-me com cautela e chamei Fergus por sinais. Preciso de apanhar ar, disse-lhe. Ajuda-me a subir para a coberta, por favor. Saí apoiada no braço dele, lançando um sorriso para tranquilizar Jamie. Onde estão os papéis do escravo que comprámos em Barbados? Perguntei quando estávamos fora do camarote. E o escravo onde está? Fergus olhou-me com curiosidade, procurando por baixo do casaco. Estão aqui os papéis, milady. Quanto ao escravo, creio que está no alojamento da tripulação. Porquê? Ignorando a pergunta, procurei entre os sujos e repelentes papéis. Aqui está, disse, ao identificar o fragmento que Jamie me tinha lido. Abernathy, era Abernathy, marcado no ombro esquerdo com uma flor de lis. Reparaste nesta marca? Fergus abanou a cabeça, um pouco desconcertado. Não, senhora. Acompanha-me, quero ver que também tem. A marca que Temerer tinha no ombro media uns 7 centímetros de lado. Era uma flor coroada pela inicial A. O tamanho e o lugar onde fora marcada correspondiam à cicatriz de Ismael. Mas não era uma flor de lis, mas a rosa de 16 pétalas, o emblema jacobita de Carlos Stuart. Acho que devia voltar para a cama, milady, observou Fergus, enquanto Temeraire suportava a minha inspeção, tão firme como sempre. Está pálida. Milord não gostaria de haver caído na coberta. Não vou cair, garanti-lhe, e pouco me importa a minha cor. Creio que tivemos um golpe de sorte. Escuta, Fergus, quero que me faças um favor. Sim, milady. Agarrou-me o cotovelo para impedir que um movimento do barco me atirasse para o outro lado da coberta, subitamente inclinada. Mas quando estiver sem e salva na sua cama. Não me sentia bem e deixei-me levar para o camarote enquanto lhe dava as instruções. Sentes-te bem, Sassená? Perguntou Jamie. Tens uma cor horrível. Estou ótima, disse entre dentes, recostando-me na cama com cuidado para não mover o braço. Já acabaste de conversar com o Sr. Ismael? Jamie trocou um olhar com o prisioneiro. A atmosfera não era hostil, mas era carregada. De momento, sim. Voltou-se para Fergus. Acompanha o nosso hóspede lá abaixo e pede que lhe deem roupa e comer. Depois veio sentar-se ao meu lado. Tens mau aspecto. Queres um tónico ou assim? Não. Escuta, Jamie. Creio saber de onde vem o nosso amigo Ismael. A sério? Disse ele, levantando uma sobrancelha. Expliquei-lhe a cicatriz e a marca do escravo Temeraire, sem lhe referir de onde havia tirado a ideia. Aposto 5-1 em como pertence à mesma pessoa, essa tal senhora Abernathy, da Jamaica. Pode ser que tenhas razão, Sassená, e tomara que sim, pois esse maldito negro não quis dizer-me de onde vinha. Eu compreendo, disse. Se eu tivesse escapado a semelhante vida, nada me obrigaria a voltar a ela. Eu também o compreendo, disse-lhe. Mas o que disse ele dos rapazes? Viu o Ian? Tenho quase a certeza. Dois dos rapazes que descreveu podiam ser o Ian. Sabendo que esse barco era o Bruxa, não pode ser de outro modo. Porque demónios quereria sequestrar 12 rapazes escoceses. Para algum colecionador? Disse, sentindo-me cada vez mais enjoada. Moedas, pedras preciosas e rapazes escoceses? Achas que quem sequestrou o Ian também tem o tesouro? Perguntou, olhando-me com curiosidade. Não sei, disse. Sentia-me muito cansada e bocejei. Mas podemos comprovar pelo Ismael. Pedi ao Fergus que observasse como reagiria o Temeraire ao vê-lo. Se são do mesmo lugar, bocejei outra vez. O corpo procurava o oxigênio que me faltava pela perda de sangue. Muito sensato, Sassená. Jamie deu-me uma palmadinha na mão e levantou-se. Por agora não te preocupes, descansa. Vou mandar-te chá pela Marsali. Whisky, pedi. Bem, whisky. E riu-se, afastando-me o cabelo da cara e beijando-me a testa quente. Estás melhor? Muitíssimo. Devolvi-lhe o sorriso e fechei os olhos.